BBC apresenta o Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e dos 50 anos de transmissões do Serviço Brasileiro da BBC. Dentre todas as áreas de programação que o rádio brasileiro apresentou e ainda apresenta, talvez a mais difícil seja a do humorismo. No rádio brasileiro, os exemplos dos profissionais da arte do riso são muitos. Homens e mulheres que, mesmo nos tempos mais difíceis, fizeram o Brasil se descontrair. Os profissionais do humorismo, tema do nosso programa de hoje. Esta suave gongada que acabar de ouvir anuncia estar no ar a PRK30 para a apresentação de mais uma espetacular edição pelas abóboras celestiais do Brasil. E agora com vocês... Antes do surgimento do rádio, os teatros apresentavam com muita frequência espetáculos cômicos, as revistas teatrais. Os temas eram os mais variados possíveis, indo desde crítica à moral e aos bons costumes até à sátira política. Esta última, aliás, foi durante todos os tempos o tema preferido dos humoristas. Ainda na década de 20, Cornélio Pires, o responsável pelo lançamento e consolidação de muitas duplas caipiras no disco e no rádio, daria um exemplo dessa sátira política a que nos referimos. O tema é o Cavando Votos. Você que tem viajado muito, tem andado muito aqui para a roça, tenho. Então você deve conhecer muitas qualidades de árvore. Conheço. Você conhece aquela uma que está ali perto da ponte? Conheço muito, é um engaieiro. Engazeiro nada. Aquela árvore aqui nós chama de árvore do governo. Por quê? Você repare, ai, tem parasita interno último, gaio. Cornélio Pires. Na década de 30, começam a surgir os primeiros programas nitidamente de humor. Em São Paulo, por exemplo, um italiano de nome Dino Cortopazzi fazia sucesso com um personagem português, o Zé Fidelis. Atenção, largaram! Amarrado já está em último lugar, enquanto o Capajeste vem atrás dele em passo de ganso. Lero, Lero, corre por fora! Cada vez mais por fora! Saiu da pista, pulou o muro! Está correndo na rua agora! Corre pouco, engata a terceira neste momento! Está correndo em quarto lugar! Saiu do quarto, entrou no banheiro, isto é, entrou no terceiro! Continua brilhantemente atrás de todos, Capajeste, o grande favorito! Verifica-se agora a violenta disputa entre Capajeste e Corre-Pouco. Ambos querem chegar em último lugar. Bucéfalo está com o rabo mancando. E em primeiro vem um bolo formado por quatro cavalos, que são três. Bucéfalo e Todas Fora. Está quase no fim. Todas Fora não dá folga, Bucéfalo. Bucéfalo caiu. Trupicou no focinho e enfiou a cara no chão. Mas o joque de Bucéfalo não desanima. Coloca o cavalo nas costas e sai correndo. Ganhou o joque montado pelo cavalo Bucéfalo. Em segundo lugar, Todas Fora. Capajeste, o grande favorito, bem-vindo lá atrás. E talvez ainda chegue hoje. E aqui encerra esta minha reportagem turística. Boa noite e muito obrigado. O Zé Fidelis, criado por Dino Cortopazzi. Renato Mursi, grande produtor do rádio brasileiro, criaria no final dos anos 30, no Rio de Janeiro, um programa chamado Cenas Escolares, que iria provocar muita polêmica junto aos professores cariocas. É que em Cenas Escolares, Renato utilizava um personagem de nome Manduca, um verdadeiro diabo na sala de aulas. Um garoto espivitado, bagunceiro, que falava tudo de maneira errada. Renato Mursi, para não entrar em atrito com os professores, alterou alguns detalhes do programa. As aulas não seriam num colégio, e o nome do programa passaria a ser Piadas do Manduca, que acabou ficando no ar por mais de 20 anos. Senhor Ferramenta? Senhor. O que quer dizer escuro ou escuridão? É uma coisa que a gente não vê. Não é essa a definição. Escuridão é a qualidade de ser escuro ou sombrio. Vai ser escuro é a qualidade, é? Então não é, coronel. O senhor não vê o maneco, senhor? Maneco? Ora, não se trata de maneco. Escuro aqui não é cor de gente, meu amigo. Manduca? Sim. Dê um exemplo de uma coisa escura. Mas bem escura? É, naturalmente escura. Bem escura, vamos. Bem escura. É. É o Leônidas. Hein? Conversando com o maneco. Dentro de um túnel. Hein? Chupando jabuticaba. Hein? Os dois vestidinhos só com uma tanguinha preta. Olha, bolas! Quantas neiras junta Mané com o Leônidas no túnel? Bem, continuemos de qualquer maneira. Vejamos, atenção. Isso é pra avacalhar, sabe? Isso é um... Olha a hora da aula, amigo. Eu tô com vontade de rir. Vejamos se sabem conjugar alguns verbos. Isso. Vamos ver, senhor Alcibíades. Se sim, o senhor sim, pode senhor. Nos auxiliar, dando um exemplo. Senhor Alcibíades, eu quero que o senhor conjugue o verbo... Desmilinguir? Não. Isso não é isso, é verbo de gíria. É, digamos o verbo... Paralelepípedo. Que paralelepípedo, menino? Ah, eu sei, verbo. Eu paralelepípedo, tu paralelepípedo, ele paralelepípedo. Ô, menino, isso é verbo paralelepípedo na sua cabeça, se você precisa. Cala a boca. Paralelepípedo. Ô, menino, eu estou falando com o senhor Alcibíades. Senhor Alcibíades? Sim, o verbo sim, argumentar. Ah, o senhor quer argumentar sobre o verbo? O verbo argumentar. Ah, bom, eu argumento, tutu. Tutu é pra mim. Argumentas, ele tipo... Não, chega, argumento. chega, chega. É melhor descansar. Chega, argumentando assim o senhor não convence ninguém. O senhor perguntou tanto, agora deixa-me perguntar também uma coisa. O senhor sabe o que é um paxiderme? É paquiderme, paquiderme. Eu não sei. Pergunte ao Coronel Fagundes, que eu sei, todo mundo sabe que eu sei. O senhor sabe? Pergunte ao Coronel Fagundes. Uma raça de paca. Não, não é paca, não. Paca de arma. Ô, Coronel Fagundes, o senhor sabe o que é um paquiderme? Paquiderme é negócio de comer? Não. O senhor não sabe coisa nenhuma. O senhor sabe o que é uma vassoura? Uma vassoura, sei. Sabe o que é uma locomotiva? Sei. Sabe o que é um estoril? Sei. Sabe o que é uma estalta? Ah, isso eu sei, sei. Mas, meu amigo, um paquiderme é um troço completamente diferente. Em Piadas do Manduca, Renato Mursi interpretava o Dr. Leão, uma espécie de professor sabe-tudo. Brandão Filho era o Coronel Fagundes. Cássio Barbosa fazia o seu Ferramenta. E Lauro Borges se encarregava do Sr. Alcebíades, o Gago, e do personagem central, o Manduca. Lauro Borges e Cássio Barbosa tomariam parte ainda de uma outra produção de Renato Mursi, a PRK-20. Daqui fala a PRK-20, Rádio X Federal da Cidade Aberta, na frequência 0,97.60 e não se levanta mais. Olha o clarim! A PRK-20, nome criado por Renato Mursi, logo mudaria de emissora. Lançada na Rádio Clube do Brasil, com a transferência de seus dois principais personagens para Mairinque, Lauro Borges e Cássio Barbosa, o programa também mudou de nome. Passou a ser chamado de PRK-30 e se tornaria, graças ao profissionalismo de seus dois atores, no maior momento do rádio humorismo brasileiro. Cássio Barbosa era o locutor português Megatério Nababo do Alicerce, que apresentava todas as atrações da rádio. E Lauro Borges era o locutor da voz lantijolada, Otelo Trigueiro, que fazia todas as outras vozes do programa. Aqui, um trecho da PRK-30, com alguns momentos variados do programa. Esta suave gongada que acabar de ouvir anuncia estar no ar a PRK-30 para a apresentação de mais uma espetacular edição pelas abóboras celestiais do Brasil. E agora com vocês, o verdadeiro beguinho de todos os tempos, Otelo Trigueiro Chico Lande das nossas pístolas artrusianas. Palmas para o grande asno microinfame. Chega, chega! Meus fanáticos admiradores Grudinaiki, esta voz que vocês estão tendo celestial em enlevo de ouvir é a voz suave, aveludada, forte e negre e surfa milanídica do maior speakler da presente atualidade, o querido Tetélio das morenas inequívocas, das louras ineludáveis e até das morenas ferruginosas. Se os ouvintes me preferem, por que é que a gente vai discutir com os ouvintes? E passemos ao novo programa! Atenção, vamos interromper por alguns instantes esse nosso programa de valsas vienenses para dar uma notícia sensacional e de penúltima hora sobre a situação política europeia. São Quiabo do Chile. Urge que seja urgente. informa a agência norte-americana Town Recorders que o ministro, o senhor Bert Vorekane, que esteve em conferência com o general Floyd Vorekane na cidade de Portland, declarou ontem ao jornalista húngaro, o senhor Bjorn Kapachichio, que o brigadeiro Charles Gabriel dissera na cidade de Portland que o bom sucesso pretende fazer uma ótima figura nesse campeonato. E agora, para atender a renitentes pedidos de vários ouvintes, desses ouvintes que não dão uma folga, vamos ouvir aqui, em lá sustenido bem mal, a nossa grande fadista Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa, vulgo a Severíssima, cantando uma interessante trapalhada que ela mesmo vai anunciar. Não sei se vai fica, é a minha maior. Eu que tenho dois amores, um aqui e outro acolá, e o de cá, é que eu fico. O de lá, pede que eu vá, o de cá, pede que eu fique. O de lá, pede que eu vá, não sei se vá ou se fique, não sei se fique ou se vá, não sei se fique ou se vá ou se fique ou se vá, não sei se fique ou se vá ou se fique ou se vá. Eu só posso garantir ao vento que cai ao de lá, e é que se for ou não fico, e se ficar não vou lá, é que se for ou não fico, e se ficar não vou lá. Não sei se vá ou se fique, não sei se fique ou se vá, não sei se fique ou se vá ou se fique, se fique ou se vá. Olha a laranja, que a PRK30 de Lauro Borges e Cássio Barbosa, que divertiu seus ouvintes até a década de 50. Durante o Estado Novo, com a censura operando com todo rigor, ficava muito difícil para os humoristas satirizarem os momentos políticos. Mas, com a queda de Getúlio Vargas em 45, os humoristas brasileiros tiveram um manancial incrível para suas piadas. José Lousada fazia o programa Disse-me-disse na Nacional com o personagem Zé da Roça. E aqui ele aparece com uma paródia de Nervos de Aço, de Lupicínio Rodrigues, satirizando a figura de ditador de Getúlio Vargas. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, por um cargo que só dá prazer, receber um corpo do ordenado e viver 15 anos sem nada fazer. Ter um dipe e um tribunal pra falar da bondade do seu coração. Uma turma de puxa cantar e assolar os esforços de uma nação. Outros que sempre satirizaram os momentos políticos brasileiros foram Alvarenga e Ranchinho. A dupla, que se apresentava sempre vestida à moda caipira, não poupava ninguém da sua sátira. O preste, o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Sua galera tem comunistas em profusão, gente que espera uma boa colocação. Mas se um dia fechar o partido, esses mesmos comunistas dirão, gritando do alto da popa: opa, não sou comunista não! Alvarenga e Ranchinho. Silvino Neto, o famoso Pimpinela, também usava da política para produzir seus programas. Silvino tinha uma característica idêntica à de Nhô Totico, em São Paulo. Ele sozinho fazia todas as vozes do Hotel da Pimpinela, nome de seu principal programa. Em 1950, com a volta das eleições diretas, ele não perdeu tempo e criou um novo partido para concorrer ao governo carioca. O candidato era o Zé da Ilha, um marginal da época, e o partido era o PMM, Partido da Mula Manca. Concidadões e concidadelas, eu, Zé da Ilha, sou o candidato do PMM, o Partido da Mula Manca. O PMM é o meu partido porque é o partido de todos aqueles que não se importa que a dita cuja ande dando mancadas por aí. O morro, meus amigos, é um lugar onde muita gente ignora a necessidade que passamos. Os nossos cachorros, coitados, não têm nem posse. Isso é uma miséria. Não podemos admitir que o morro tenha que ser toda a vida esta subida. Transformaremos o morro em uma descida. Pimpinela. A partir de 1945, a PRK-30 passaria a ser apresentada pela Rádio Nacional do Rio. Mas, em 1950, os dois humoristas se transfeririam para a Record de São Paulo. E, para a Nacional não perder o horário, lançou imediatamente um novo programa de humor, que já havia sido preparado por Max Nunes anos antes e nunca havia sido aprovado. Era o Balança, mas não cai, que tinha uma outra inovação. No Balança, os quadros eram isolados e não se interligavam. O único elo que os unia era o prédio onde as situações aconteciam. Ouçam um trecho do programa de estreia do Balança, mas não cai, no dia 6 de outubro de 1950. ...100% financiada pela Mirita Sociedade Anônima, inaugura-se neste momento em qualquer parte da cidade maravilhosa, o monumental edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai. Projeto e construção de Max Nunes, moradores, todos os astros e estrelas da Nacional, exceto que forem despejados por falta de pagamento. O único edifício que não exige luvas dos seus inquilinos, porque quem paga os aluguéis é a companhia Mirita Sociedade Anônima. Na portaria está o administrador, senhora Venca de Souza, que gosta muito de sombra e água fresca. Ouve todas as queixas, mas não toma a menor providência a respeito delas. Ah, mas isso é inferno! Essa casa não vale nada, não vale perdão, nada! Perdão, noto que a madame está um pouco em dó. Mas, naturalmente, não há água nesse apartamento. Há 15 dias que eu não tomo banho. Ah, 15 de acordo com a senhora. Perdão, mas de acordo com a matemática, tirando os 9 fora, são apenas 6. 15, 9 fora, 6. E o senhor acha que é pouco 6 dias? Daqui a 3 dias serão 9. 9, 9 fora, nada. Daqui a 3 dias a senhora está limpinha. A Venca de Souza, suas ordens. Não, calma, seu Avenca. O senhor sempre querendo tirar o corpo fora? Desta vez eu estou com a razão. O senhor diga, tá? Me diga, eu digo. Se eu quiser tomar um banho consigo... Comigo não. Hã? Quer dizer, jamais. A Venca de Souza, as suas ordens. A estreia do Balança, mas não cai, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 2 anos depois do lançamento do Balança, mas não cai, um novo quadro entrava em cena, de autoria de Paulo Gracindo. O quadro envolvia sempre a visita de um primo muito pobre, o Brandão Filho, ao apartamento de cobertura no edifício Balança, mas não cai, do seu primo muito rico, Paulo Gracindo. E aquele sujeito muito rico recebe mais uma vez a importuna visita daquele parente muito pobre. Pois é, primo. A coisa não anda boa, não, primo. Você quer dizer isso a mim? Eu sou enterrado, meu amigo. É. Eu não saio mais do porão. Eu queria estar no seu lugar. Olha, primo, eu estou aqui, mas meu pensamento está lá no meu barraco. A minha mulher não está boa, não, sabe, primo? Ela está com a pedra na vesícula. E eu não sei onde é que eu vou buscar dinheiro para tirar essa pedra. Engraçada a coincidência, primo. Os problemas da sua mulher são sempre iguais aos da minha. É. Você sabe que ela também tem que tirar uma pedra? Da vesícula? Não, da alfândega. Veio da Bélgica, em nome dela. Já contou para as amigas todas. Já aluguei o salão do Itanhangá Golf Club para o baile da estreia da pedra. E ainda não consegui os 500 mil cruzeiros da joia. Bom, mas a pedra da minha mulher é da vesícula, primo. Não veio da Bélgica, não. Foi feita aqui mesmo, pois não. Pois é. Quando eu falo, você não acredita. Você que é feliz, primo. Ah, eu sou richíssimo. Se eu não estivesse nessa situação, eu ajudava você, mas eu tô enterrado. Ah, você tá enterradíssimo. Você não precisa acertar o relógio pelo Big Bang, por exemplo. Não, meu despertador é um galo que me acordava todo dia às 6 horas. É? Mas agora, coitado do galo, não? Morreu. Não, mas eu preciso levá-la ao relojoeiro para acertar pelo horário de verão, que ainda está cantando pela antiga. Se eu não estivesse nessa situação, eu até ajudava você, sabe? É. Eu te dava um ovo de presente para ver se saía um galo novo. Mas eu estou de dívidas até aqui, primo. Eu estou entupido. Entupidíssimo. É. Olha, primo, eu sou amigo dos meus amigos. Obrigado. Eu sou. Eu tenho aqui no bolso 5 cruzeiros, né? Se você estiver precisando, eu racho com você. O dinheiro nunca é demais, primo. Deixa aí em cima, sabe? Que eu estou muito precisado. Precisa disso? Leva, miserável, né? O humorista Brandão Filho, de grande versatilidade, seria também um personagem-chave no outro programa de humor de muito sucesso nos anos 50 na Rádio Nacional. Criado por Giuseppe Ghiaroni, o programa Tancredo e Trancado satirizava a arte do trabalho. Nem Tancredo, o Brandão, nem Trancado, interpretado por Apolo Gorrêa, se davam muito bem com o ingrato trabalho de ter de trabalhar. E as pílulas de vidro do Dr. Voss, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo e Trancado. Ué, o Trancado? Hein? Que profissão foi essa que o Tancredo arranjou, hein? Pelo jeito, a profissão é de mulher rendeira. De mulher rendeira? Olha aqui, ô, cercado. Mulher rendeira, eu te digo quem é, depois que as crianças saírem da sala, sabe? Eu sou o professor Tancredo, fornecedor de justificativas e proprietário da firma. Desculpas por atacado e sociedade à mão, mano. Eu pensei, meditei, refletei e concluí que tudo na vida é uma questão de boa desculpa. Quanta besteira, Júnior. É. Por mais errado que o sujeito seja, se ele justificar direitinho, está certo. É. Por isso, quando eu dou uma desculpa, o culpado de culpa fica desculpado com a desculpa, mesmo que o culpado tenha 10 culpas. Ai, meu que Deus. Que atrapalhada. Tancredo? Aí tem já a cutinga. É, já senti a catinga. Tancredo e Trancado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, o sucesso dos programas de humor não deixava nada a desejar aos do Rio de Janeiro, sobretudo os apresentados nas rádios Tupi, Difusora, Cultura e Record. Na Rádio Record, um nome despontou desde cedo para o humorismo. Era Oswaldo Molles, que em todos os seus programas sempre fazia críticas ao modo de vida dos paulistanos. Molles, ao lado de um grande colaborador, fez do rádio humorismo paulista uma coisa diferente, mais engajado com a realidade de uma cidade em franco desenvolvimento. Esse grande colaborador foi Adoniran Barbosa, também conhecido como Charutinho, em função do personagem que interpretava em História das Malocas, o mais famoso programa de Oswaldo Molles. Aqui, Adoniran abre o programa e participa de uma cena com Maria Tereza, a Terezoca. Esta é a minha maloca. Manja, mais buracada que tamborim de escola de samba na quarta-feira de cinza. Onde a gente enfia a mão no armário embutido e encontra o céu. E o chuveiro é um buraco de goteira no telhado de zinco. Das vezes, a gente toma banho em batista e se enxuga com a toalha do vento. E quando não tem água, a gente se enxuga mesmo antes de tomar banho. Maloca tão pequena que a gente dorme lá dentro e tem que empuxar o ronco aqui fora. Não cabe os dois. Maloca tão miserável que só acende o fogo para fazer churrasco quando pega fogo na bobina. Maloca onde na guerra contra os mosquitos que ganharam a guerra. Maloca, onde a riqueza é um jacar de vazieza, uma cesta de fome e um pacote de gemido. Maloca, onde as crioulas usam gelete no cabelo para fazer barba na barriga dos intrometidos. Maloca, maloca, onde eu cresci de teimoso que eu sou. Aqui estão tuas histórias, tua gente e tua paisagem humana. Manja, manja quem vem lá. Deixa o Gica aí, vem a Benedita de Oliveira, lavadeira que eu tô sujo com ela. Ô, Charutinho, você podia dar uma especulação pra mim? Fala, velho, que teu bafo tem ferrugem. Quem é esse cara chamado Chico Linguiça? É o rei da preguiça. Nunca trabalhou. Um dia, a resolveu trabalhar e deram uma surra nele. Ué, o cara vai trabalhar e no lugar de ganhar dinheiro, ganha lenha, ganha pancada? É que ele resolveu trabalhar no dia 1º de maio, o dia do trabalho, né? O dia em que ninguém faz nada. Me segura. É aquele que é emprego dele a procurar emprego? Pois é, ele é tão preguiçoso que ele tem um cachorro, viu, Zé? É o cachorro que fala e ele é que late. Chantinho! Acorda, nego! Tá na hora de tirar os olhos do quadro. Ah, velho. Véia ingrata, não acorda eu assim. Eu sonhei que tava trabalhando numa fábrica. Fábrica do quê? De fumaça? Não, fábrica de feriado nacional. Você parece um mormaço, aquele tizinho que gostava tanto de dormir que até morreu pra poder dormir mais muito. Ô, nego sabidão aquele, véia. Olha, véia, no dia em que eu esticar, que eu ponho o bloco na rua pra acompanhar eu quero ir dormir no hotel de São Benedito, a terceira estrela direita de quem vai. A Dona Irã Barbosa com a sua Teresoca em Histórias das Malocas. Na meia hora deste capítulo da história do rádio brasileiro, é impossível mostrarmos trechos de todos os grandes programas de humor. Com isso, fica faltando falar também de uma infinidade de profissionais que deram vida e alegria ao rádio em outros estados do país. E vamos encerrar este programa com um Boa Noite tradicional da PRK30, de Lauro Borges e Castro Barbosa, homenageando não só os humoristas brasileiros, como também todos os apaixonados pela arte de fazer rir. E agora chegou a hora sublimemente poética, a hora em que o espículo de olhar fatal vai dizer seu boa noite para vocês. Pois vamo-lo. Já é noite, queridas fanzocas. Vocês não acreditam? Vão espiar lá fora, eu espero. A sombra já desceu sobre a abóbora celeste. E vocês, chuchujinhos, terão que ir nanar, terão que ir mimir daqui a pouco. Quem me dera poder roubar-lhes um beijo agora, para mais tarde ir repolho na alface delicada dos seus rostos. Neste momento, agrião de aparecer lágrimas nos seus olhos. Mas por que chorares? O que é que houve? Se é por saudades minhas, eu digo como poeta napolitano, Peppino Rabanetti, dizia naquele trecho da ópera Los Chiavos: Tomate questo cuore, spinafrate la alma mia, ma non chorate più, oh cicoria ingrata. Salsa manolista, o Spickler Batata vai se despedir de vocês. E até a roupa de brinjela no meu corpo de tanta saudade. Aqui termina mais um dia de Bertalha. Brócolis et asparagus, aipines mandiocatus est. Adiós, senhoritas. Este diabo... Adiós. Este diabo, este boa noite de hoje parece mais um cozido espanhol. Oh, maestro chucrute, entra! O rádio no Brasil. Texto e pesquisa de Valvênio Martins. Narração, Jader de Oliveira. Roteiro, Luiz Carlos Saroldi. Produção, Luiz Alfredo Ablitzel. Uma série do Serviço Brasileiro da BBC.